Comodoro Washington 6201, teria condições de acordamento de defesa da Paul de Bridge? Aguarde. Na 6201 não está autorizado, Bridge. Bridge, muito obrigado. Lima, mantenha no 7, reporte quando pronto para decolagem, é Papa Serra. IP 5591 estabilizado. 5591, Torre 1, 1895. 1895, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, IP 5591, no final de 5 milhas e meia. 5591, reporte baixado e travado. Embaixo e travado, 5591. Sobre pouso na 10, 27170 graus com 89551. Livre pouso, 5591. Torno 971, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 1 no 0 no 8. 4 mil com 1 no 0 no 8, vou 6201, chama Centro Recife, 1 D51, 9315. 2513315. Gordo 20, desce para 2 mil pés, ajuste 1 no 0 no 8, autorizado ILS X-Ray, 1 no 0, reporte estabilizado. 2 mil pés no 0 no 8, autorizado ILS X-Ray, 1 no 0, reportar estabilizado o gordo. Papapá, Eco Papa Serra, atento à esteira de turbulência da TR-72 da Trip. Tem livre pouso na 1-7, vento de 1-7, 0 graus com 9-9. Hilton, 3897, boa noite, ponto Estradão 90, pronto. 3897, muito boa noite, ali mantém pistão na zero. Ali mantém 90, tá, 3897. Pacífico 591 no solo aos 22, livre direita 121, decimal 1. Papa Serra, decolou os 23, controle 119, decimal 8. Papa Serra, controle 6198, boa noite. Controle Salvador, é com Papa Serra, boa noite. É com Papa Serra, boa noite, contato radar, sobe, mantém 180, por Coral. Papa Serra, dá presente, Coral. Papa Serra, entendido, está presente direto para o Coral? Afirmativo. Tá. 897, decola mantendo para o até 3000, livre decolagem da 10, vento de 97, 0 graus com 99. Sente, decola da 10, mantendo para o até 3000, vai entrar na 90, até 3000, 97. Jogou no 645, aproximando o ponto de carona zero. Boa noite. No 645, ali mantém pistão na zero. Ali mantém na zero, agora no 897, controle, 120, correção, 119, decimal 8. Controle Salvador, San 3897, boa noite, cruzando 1600 pés. San 3897, contato radar, sobe, mantém 340, voa Leda. 340, voa na direita Leda, San 3897. A 645 tem livre decolagem da 10, vento de 9, 0 graus, com a 99. Livre decolagem 10, agora 645. Houston 645, decolou 28, controle 119, decimal 8. 198, boa, agora nem vai. Salvador, gol no 645, passando 2000, saída da El, boa noite. 645, subou 360, me segura, senhor. 360, gol no 645. Pode voar, Leda, já presente? Sim, Matheus. Obrigado. Aí está estabilizado no ar, que o Gordo 2-0. Gordo 2-0, servidor 8. 78, pode ser com o Gordo. Aí, Salvador, é o Gordo 2-0. Gordo 2-0, boa noite. Continua a aproximação, reporte baixado e travado. A reportar, desde após o baixado estava aguardando. Zero, porque a gente pôs o baixado, tá bom? Zero, 2-0, tem livre pouso, não, no 0, vento de 170 graus, 9-9. Paciente, o Gordo autorizado o pouso. Confio, autorizado ILS, chama estabilizado, gol 1971. 20 no solo aos 34, libra direita. 1-2. Correção, mantenha a minha escuta, prossegue via Alfa e me chama na Delta para o cruzamento da 1-0-2-8. Próxima direita, vai chamar na Delta para cruzamento nessa frequência, Guarda. 95, obrigado. Luciana Lima, livre o sinal, me chama quando pronto seu ataque. Boa noite, 6259, é linda, cola, pistão no zero, janto no 70 graus com 89. Aline, fala, minha. Estabilizando no X-Ray, o 1971. Chame torre 18, decimal 95. 1895, torre, gol 1971. Ali é o próximo, obrigado, meu. 2959, tem livre decolagem da 10, 270 graus com 7 nós. Iniciando, minha. Torre Salvador, gol 1971, está passando externo contra a embaixada. 1971, continua a aproximação, aguardo a autorização para pouso. Prossegue, aguarda a autorização, gol 1971. Anadial, Gordo 2-0. Gordo 2-0, vai manter a posição na Delta e aguardar. A 7 vai aguardar na Delta, Gordo 2-0. Plano 971, livre pouso na 10, vento 180 graus, 629, check 3. Gente, autorizado pouso, gol 971, trem baixado. O Xané 6259, decolou os 38, controle 119, decimal 8. Mais uma vez, obrigado. Livre sonar, chama quando pronto pro táxi, só escutando o vídeo. É 2-5-9-5-3-6-0-0-0-0 da Elfa, não sei se é o PRO de Leda? PRO de Leda. Ok, obrigado. Quilo C. Lima, autorizado até a interseção, reporte para ingressão no 7. 7 kg Serra Lima. Lima, Terra 7 kg Serra Lima. Gordo 20, atente ao gol após a passagem do mesmo autorizado cruzamento da 1028 a estacionar frequência livre. Gordo 20. Copiou o gol 20 após o gol, vai prosseguir cruzar a pista e frequência livre, grato. 971 no solo aos 40, livre à direita, 121 no decimal 1. Direita, 121 no decimal 1, gol 1971. Torre Salvador, muito boa noite, é o Trip 54, Lucifer. É uma ponte espera do Mandela. 5495, muito boa noite, é linha. E decola, pista 10, vento 170 graus, 89. Ali decola da 10, Trip 54, Lucifer. Torre Capatão, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, plano para ingressão na 7. Vou parar a sala pronta. Gente, após a decolagem, a sua curva será pela direita? Ou pelo Serra Lima, tu sente? Será pela direita. Tem livre decolagem da 1-7, vento 1-7, 0 graus, 7 nós, quilo Serra Lima. Ali mantém o nosso 7, Oscar Tango Vito, prepara para decolagem imediata assim que é autorizado. Para informação, após decolagem, o senhor mantém pro até 2000 aqui okay, antes de cruzar o campo, devido à aeronave no circuito de tráfego do meu país. Sim, perfil continua a Momo, correto? Mantendo o perfil Momo até 2000 para a curva esquerda, Oscar Tango Vito. Meu Quilo Serra Lima, tá mantendo, sobe até mil pés. Quilo Serra Lima, decolou os 4-3, curva à direita, reposte para gerar base. Gente. Catango, tudo pronto? Oscar Tango Vito, vai manter pro até 2000, livre decolagem da 1-7, vento 1-7, 0 graus, com 1-7-9. Vai pra pro até 2000. Oscar Tango Vito, pois não. Tá encerrado. Tá bom, filha, ele é 1-7. 100 quilos Serra Lima. Torre, autorizado, 5495, chamou o controle 198. Controle 119, 8, Tripe. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, é o Trip 54 no 5. No 5, suba ao nível 160, saída da El, acione código 5474. 5474 no perfil da Dael, Trip 54 no 5, muito obrigado. Trip 54 54 no 5, foi direto coral. Direto coral, 54 no 5. Mil pés, prossegue para a final da Massete, para usar a gira base. Positivo, vai girando base no momento. M6259, chame Recife, frequência 125.1, alterne 1332. 251-3325, obrigado, 6259, boa noite. Serra Lima vai girar final, baixar travado. Autorizado, toque remete da 97. O vento é de 960 graus com 8 nós, quilo Serra Lima. Gente, Lima. Mostra Tango Vida com a sua Proideal para IDC. 317, Alfa Tango Vida. Está autorizado direto da presença. Autorizado, ela presente, IDC, Alfa Tango Vida, já. Torre, confirme, Quilo Serra Lima, curva direita ou esquerda? Quilo Serra Lima tocou e remeteu aos 48, curva à direita, reporte pela gira base. Kilo Serra Lima vai ingressar na base. Serra Lima autorizado sinal da 17. Gente, liga o sinal. Quero ser a Lima final da 97 baixar trabalho. Quero ser a Lima final da 97 baixar trabalho. Mais um toque remetido. Quero ser a Lima autorizado, toque remetido, pistola 7, vento 150 graus, 009, ajuste no 018. Lima. Lima tocou e remeteu 5-4, curva à direita, reponte para girar base. Gente, próximo será pouso final. Gente. Kilo Serra Lima, eu poderia girar a base? Autorizado, final da 7, aporte na curta final. Ciente, Lima. Serra Lima, livre pouso na 97, já continua 50 graus com 10 graus. Gente, livre pouso para o Kilo Serra Lima. Chame Recife, frequência 125, décima 1, alterne 13395. 251, alternando 13395, trip 5415, obrigado, ótimo. Boa noite, Oscar Tango Vitor, chame Recife. 12685, alterne 125, décima 145. Oscar Tango Vitor, 12685, 12584. Controle Salvador, Gono 168, boa noite. Boa noite, Gono 168, identifique, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 019, reposta estabilizada. Passaremos, autoriza para onde, Duna? Afirmativo. Mano, Duna, 2000 pés, Gono 168. 3197, muito boa noite. Ponte Cidadão 90, pronto, partida. Tá, 3197, muito boa noite. Anibia cola, pistão 90, vento de 940 graus, são 10 nós. Anibia cola 90, tá 3197. Fora do solo, tá? Decolou 06, controle 119.8. 98, boa noite, tá 3197. Salvador, tá 3197, boa noite. Salvador, tá 3197, boa noite. 3197, boa noite, Tubal 360, cidadão. 360, Daniel, poderia voar Leda, dá presente? Leda. Leda, tá 3197. Pode estar 3197, Leda ou Dael? Leda. Leda, tá 3197. Salvador, boa noite, Gol 99, ponto espera da 10, pronto. Gol 099, muito boa noite, mantém ponto de espera abaixo. Mantém o ponto de espera, Gol 099. Restrição 97, foi direto do bridge, está restrito ao nível 320, chame o centro Recife, 1251, ao TR de 13395. Desceu o bridge, sobe 320, 251, 3395, está 3197. Estabilizou no 968. 68, né, escuta? 95, no 1168. Boa noite. Salvador, 968, boa noite. Boa noite, 968, check train, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 79. Baixa travado, livre pouso 968. Após o pouso do tráfego da companhia, Lima tem pistão no zero. Após passagem do mesmo, Lima tem na zero, vou no 099. No solo, zona 3, livre à direita, 121, décima 1. Décima 1, decimal 1, no gol. No 099, livre decolagem da 10 do Santa Juno, 50 graus com 7 nós. Livre decolagem da 10 do 099. 0998, decolou Zona 6, controle 119.8. 198, 0998. Controle Gol, 099. 1099, suba ao nível 360, saída da El, Prod Laser. 360, saída da El, está presente, Prod Laser.